Buongiorno. Ci sono italiani qua? Nessuno? Un italianino? Uno, due, no? Nessuno? Ok. Então vamos falar português mesmo. Antes de mais nada, queria dizer duas coisas. Uma, não para contradizer o pastor, mas eu não queria um preço nesse CD. Na verdade, você pode pegar ele lá, ok? Você pega o CD lá, deixa uma ofertinha, se não puder, não deixa. Leva para você, ok? Está lá na porta. Quem puder abençoar, abençoa. Quem não puder, pegue o CD. São os últimos. É um presente para vocês e é um prazer poder servir a igreja. Amém? A outra coisa é que vocês têm dois pastores que eu queria levar eles para casa, botar no comodinho. Sabe aquele negocinho que está lá da cama? Com os pezinhos balançando. Eles são muito bonitinhos, gente. Vocês têm dois pastores. Eu fico olhando para a carinha do Sócrates tocando assim. Eu falo, gente, eu gosto muito desse cara. Ele é muito bonitinho, né? A família dele é linda. Ontem nós tivemos um tempo maravilhoso com os jovens. Que igreja boa. Quando uma igreja tem um bom pastor, é uma igreja sã. Não tem jeito, né? Que maravilha. Então, sintam-se abençoados, porque ter um bom pastor é como ter um bom pai e uma boa mãe, né? Então, glória a Deus por esse casal de pastores. Obrigado pela confiança, por me ceder o púlpito. E eu hoje vou falar com vocês algo. Primeiro, te explicar quem eu sou o pastor Julim. Nós temos 67 igrejas na Itália. As nossas igrejas são italianas, não são igrejas brasileiras. A minha família é de Dolo, perto de Veneza. Eu nasci no Brasil, falo um português muito bem, minha esposa zero, né? Mas está dando certo. A menos quando eu cheguei, porque eu penso em italiano. Então, quando eu cheguei no Brasil, a primeira ministração que eu fiz foi um desastre, foi um desastre. De vez em quando eu erro algumas palavras, podem rir, né? Ela faz parte, a gente se diverte juntos, né? Outro dia eu falei que teve uma ceratinha lá em casa. Aí você falou, o quê? Uma ceratinha. Por quê? Uma cerata, em italiano, é uma noite onde a gente se encontra e faz alguma coisa juntos, né? Aí eu misturei o mineirês com o italiano, fiz uma ceratinha, entendeu? Então o negócio funciona, invento palavras. Outro dia eu não sabia falar versículo, eu falei versetto. Então, mas a gente vai se entendendo. Qualquer dúvida, levantem a mão, nós estamos aqui para não responder a pergunta de vocês. Muito bem. Gente, eu vou contar uma história para vocês, eu vou correr na Bíblia rapidinho. Uma história muito importante. Quando eu vou começar lá da história de Jacó, depois nós vamos entrar no que eu quero dizer. Mas eu vou fazer um repasse com vocês rapidinho da Bíblia. Quando Jacó distribuiu a bênção, quando ele decidiu o que ia acontecer com os filhos dele, vocês lembram da história que ele chama todos eles e começa a dar as bênçãos para eles? É usança em Israel, na Bíblia, no Velho Testamento, todo o tempo era o primogênito quem ganhava a herança. Tanto que o Jacó mesmo lutou pela herança dele, porque ele queria a primogenitura. Porque o primogênito, ele recebia do pai toda a herança. Amém? Sabem disso? Mas aí Jacó chega e começa a falar com os filhos dele. E ele começa, geralmente, o primogênito dele quem era? Rubem, certo? Então ele chega e fala assim, Rubens, você profanou o leito do seu pai. Porque ele subiu na cama do pai dele com as concubinas e com as mulheres do pai dele. E ele falou, você não vai ter a primogenitura. Aí ele chega e pega os próximos dois irmãos. E ele chega em Levi e Simeão, vocês dizem? Simeone, Simeão. Levi e Simeão. Sabem da história, eles são aqueles dois irmãos que quando esse príncipe dessa cidade, ele praticamente violentou a irmã deles. Mas depois, naquela época, a coisa era menos legal do que hoje, era mais assim, eu quero, eu pego, né? Mas ele se arrependeu porque ele queria casar, ele amava essa mulher, ele queria se casar com ela. O que ele faz? Ele vem com o pai dele, o rei, e pede a menina em casamento. Eu não quero desonrar a tua filha, aliás, eu quero me casar com ela, me dê ela como mulher e eu não vou desonrar a tua filha. E Jacó fala, beleza, ok, tudo certo, vamos ficar na paz, você casa com a minha filha. Mas Levi e Simeão, o que eles dizem? Não, vocês não são circuncisos, então vocês primeiro vão ter que ser circuncisos, porque na verdade o que eles estavam dizendo é que eles estavam criando uma armadilha para eles, porque a Bíblia diz que quando os homens estavam morrendo de dor, porque não deve ser uma coisa muito legal, eles foram e mataram todos os homens. E aí na hora da bênção o pai diz, vocês foram violentos, não entre o meu coração em pacto com vocês, vocês também não vão ter a primogenitura. Aí ele fala, quem chegou o próximo filho? Judá. Aí ele chama Judá e fala, Judá, diante de ti vão se ajoelhar os seus irmãos. Então, o primogênito de Israel quem virou? Judá. Agora vamos entrar nessa história aqui. Livro de Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Vamos ler essa história junto, porque vocês vão entender uma coisa muito importante, porque muitas vezes nós não entendemos alguns aspectos, alguns princípios da Bíblia, que eles são muito mais importantes do que nós cremos. E muitas vezes eles são muito mais importantes até do que os pastores creem. Tem coisas muito importantes na Bíblia que são observadas. Então, 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Acontece essa história, o Davi tinha acabado de vencer todas as guerras, ele estava bem, e de repente ele olha para o Natã, que era o profeta, era um homem de Deus que falava com ele por Deus, e aconteceu isso. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Olha o que aconteceu. O Davi analisou a situação da vida dele e ele falou: gente, eu moro numa casa linda, de cedro, feita com a melhor madeira que tem, e a arca do meu Senhor, ela mora numa tenda. Então ele olha para o profeta e fala só isso. O profeta já entendeu o que ele queria. Vai e faz o que você quiser, Deus é contigo. Muitas vezes, nem o profeta entendeu o que estava acontecendo, nem Davi, nem ele. Por quê? Natã fala isso, ele nem pensa. Ele diz: vai, Deus está contigo. E é incrível ver como ele também não teve discernimento do que estava acontecendo. Então, ele sai do palácio do Davi e vai embora. Por que eu sei disso? Porque logo depois fala assim: porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi. Então Natã deu essa palavra para ele, porque nós confundimos, muitas vezes na igreja, nós confundimos assim: é legal, é de Deus, não é legal, não é de Deus. Isso não é verdade. Porque a Bíblia fala de mil aspectos, tipo, a correção não é uma coisa que ninguém gosta, mas a correção é necessária. A Bíblia fala que um filho que não é corrigido pelo pai é um bastardo. É verdade ou não? Tem escrito isso em português também? Na minha, em italiano, está escrito assim. Então a gente tem essa mania de pensar que se é legal, é de Deus. Então o Natã olha aquilo e fala: boa ideia, vai que Deus é contigo. Mas ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Aí Deus para ele, porque logo depois, na mesma noite, quer dizer que o Natã já tinha ido embora para casa, Deus vem para ele e fala: volta lá. Imagina a cena, o profeta está em casa tranquilo, Deus fala: volta lá, vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor. Aí imagina o Davi, ele tem essa ideia, ele fala essa coisa, diz: ó, eu moro num palácio de cedro e a arca do meu Deus está numa tenda. Beleza, vai lá. Vai lá onde? O profeta nem perguntou aonde, mas ele entendeu a história. Mas Deus, de repente, manda ele voltar. Imagina Davi, que depois disso, todo feliz, legal, vou fazer uma coisa, ele vê o profeta voltando. Quando o profeta volta, vocês lembram que na Bíblia fala que quando eles chegavam nas cidades, o povo ficava até com medo. Você vê em paz. Porque quando o profeta chegava, ou era para bater, ou era para abençoar. Não era para bater papo, nunca. Ele nunca chegava: estou passando por aqui. Não. Ele vinha trazer uma palavra de Deus. Então Davi vê esse profeta voltando, ele fala: opa, o que houve? Vai e diz a meu servo Davi. Aí ele começa a falar com Davi: assim diz o Senhor. E o Davi lá, imagina a história: tu não edificarás casa para a minha habitação. Imagina a cara do Davi, porque ele tinha pensado: eu vou construir uma casa para Deus. Não é justo que eu moro em um palácio e Deus numa tenda. Então eu vou construir uma casa para ele. Deus manda o profeta voltar para trás e o discurso começa assim: tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir Israel até o dia de hoje. Nesse ponto da história, se eu fosse Davi, eu já estava embaixo da mesa. Imagina, vou fazer uma casa para Deus, e Deus manda, volta lá, fala com ele assim: você não vai fazer nada. Eu pedisse para alguém, eu já estaria com medo embaixo da mesa. E o Davi devia estar pensando: falei besteira. E aí ele começa: porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei, com todo Israel, falei acaso alguma palavra com alguns dos meus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Na Bíblia Nova... Na nova versão da Bíblia do pastor Julinho Barbosa, 2018, está escrito assim: quem te pediu isso? Quem mandou você fazer isso? É verdade ou não? Ele fala: nesse tempo todo eu mandei algum dos meus juízes falar. Quem te pediu isso, Davi? Nessa o cara já devia estar aterrorizado, pensando: eu falei alguma besteira muito grande. Deus vai fazer o que comigo? Aí Deus vira para Natan, e nesse momento, eu acho que o profeta também já estava pensando, gente, falei besteira, eu também. Porque ele também estava no meio da história. Então, Natan devia estar assim, não estou entendendo o que está acontecendo. Porque a ideia do Davi era bem legal. Vou edificar uma casa para o meu Deus. Então, o profeta já devia estar lá. Eu estou profetizando, mas Deus, eu também estou curioso para saber o que você vai falar, porque acho que você vai bater em mim nele. E, de repente, ele fala assim, agora, pois, dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Gente, Yahvé Sabaoth. Está vendo esse escrito aqui? Sabaoth Church, é o nome da minha igreja. O Senhor dos Exércitos. Quando Deus se apresenta com esse nome, é briga. Então ele fala assim, agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. A esse ponto, acho que o Davi já queria sair correndo. Porque ele falou, agora vai ser guerra. Tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fostes príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos. E também te digo, a esse ponto Davi pensava, vou te matar, você é esse profeta. Mas não, Deus fala, e também te digo, o Senhor te edificará uma casa. Não sei se vocês entenderam, mas nesse momento, nem Davi, nem o profeta tinham entendido a importância do que Davi estava dizendo, nenhum dos dois. Porque o Davi teve uma ideia legal, e o profeta achou a ideia legalzíssima, mas Deus falou, amigões, vocês dois não entenderam, a ideia de vocês é fenomenal. E Deus fala assim, não vai ser você que vai me construir uma casa, vai ser eu que vou construir a tua, porque você pensou na minha, foi a primeira pessoa que pensou em edificar uma casa para Deus. E naquele momento o que acontece? Judá era a tribo que nós falamos antes, primogênita de Jacó, mas quer dizer que o rei de Israel, o rei eterno de Israel, nasceria onde? Em Judá, amém? Porque ele nasce no primogênito, mas foi nesse momento que Deus falou, eu vou te edificar uma casa, do teu trono vai nascer um rei, e o reinado dele vai ser eterno, e o trono nunca vai se afastar da tua casa. Quer dizer que porque Davi decidiu edificar uma casa para Deus, Deus decidiu que naquele momento Jesus ia nascer da casa de Davi. Olha a importância que tem o querer edificar a casa de Deus. Jesus nasceu na casa de Davi porque Davi quis construir a casa de Deus. Você imagina isso? Aí você pergunta, mas Jesus nasceu de Maria. Maria de qual tribo era? Levi. Mas José de que tribo era? De Davi. Era de Judá. Sabe irmãos, desde o Velho Testamento, que esses dois ministérios caminham juntos. Levi, Arão, o sacerdote. Judá, Moisés, o pastor. Deus uniu de novo essas duas tribos. Levi e Judá. Não era Maria mãe de Jesus porque era Maria. Maria foi mãe de Jesus porque era esposa de José. A Bíblia não fala de José, quase não fala mais dele. E se crê porque não é usança em Israel falar da mulher e não do marido. Então se crê que ele morreu. Depois de uma certa idade, Jesus devia ser adolescente, ele morreu. Mas pensa, irmãos, por que Jesus nasceu da casa de José? Se a Bíblia só fala de Maria, por isso que tem esse culto mariano na Itália, tudo Maria, tudo Maria. José era um homem muito, muito, muito, muito íntegro e muito bom. Imagina, irmãos, eu não sei vocês, mas 2000 anos atrás, não, se você quiser nem vamos muito atrás não, hoje, imagina hoje, 2018, a tua mulher chega em casa e fala assim, a tua mulher não, tua namorada na época, né? Tua noiva, querido, estou grávida do Espírito Santo, conte outra amiga, estou grávida do Espírito Santo. Seria difícil acreditar hoje, imagina 2000 anos atrás em Israel. Então assim, pela lei de Moisés, ele tinha o direito de apedrejá-la até a morte. Mas o que ele faz? A Bíblia fala que José pega Maria e a leva para fora da cidade. A Bíblia não fala que ele estava fugindo com ela, ele ia largar ela lá e voltar, porque a intenção dele era, você não vai morrer. Eu não vou perder, porque se eu não te matar, assim que a tua barriga aparecer, os homens da cidade vão te matar. Então ele levou ela para fora da cidade. Olha o coração desse cara. Naquele tempo, ele era cheio de compaixão, cheio de amor, e ele preferiu passar por cima do orgulho dele. Aí você fala, mas ele estava tranquilo? Não, ele estava muito mal. Ele estava muito mal, tanto que Deus teve que mandar um anjo para falar com ele, acalme-se, José. Eu imagino que o cara nem dormia de noite. Por que isso aconteceu comigo? Por que essa mulher me fez isso? E o anjo chega para ele e fala, acalme-te, José, pois esse filho é realmente do Espírito Santo. Aí ele relaxa. Aí que ele decide continuar com ela. Aí ele foge com ela e tudo mais. Isso é maravilhoso, mas imagina, gente, o José, esse homem com esse coração, com esses princípios, ele ia dar o primeiro exemplo para o Filho de Deus. Ele ia ser o homem que ia mostrar para Jesus como se agia como homem. Ele foi o primeiro exemplo para Jesus Cristo. O negócio é muito sério. E ele foi o único homem que pôde chegar na frente de Deus. Imagina, o cara vai, faz uma viagem, vai lá para o templo. Aí eles estão 2 dias caminhando. Cadê o moleque? Sumiu. Jesus era criança, igual a gente. Foi um dia, fazia bagunça. Imagina o pai que caminhou 2 dias a pé. Cadê o moleque? Ficou. Eu voltava com a orelha do moleque na mão, sozinho, assim, arrancava a orelha dele. Ele volta lá atrás e encontra Jesus no templo. Lembra da história? Porque a gente tem uma mania de romancear. Acho que é esse mesmo, né? Romanzare. A gente faz tudo muito bonito. Mas, na verdade, o cara chega lá. Cadê você, criatura? Eu estava na casa do meu pai. Casa do teu pai? Vem aqui comigo. Por quê? Fala que eles fazem 2 dias de viagem e 2 dias de retorno para chegar onde estava. Ainda faltava o resto da viagem. São 4 dias a mais por causa de você, criatura. Estava na casa do teu pai, nada. Vem comigo aqui, vamos embora. E a Bíblia fala, e daquele momento em diante, Jesus se submeteu aos seus pais. Deve ter falado muito na orelha dele, né? Mas esse homem, ele era o exemplo para a vida de Jesus. Então eu imagino que naquele dia ele chegou nervosaço. Gente, 4 dias a pé. Ele olhou para Deus e falou assim, Senhor, preciso bater um papo contigo sobre o nosso filho. Ele foi o único cara que pôde fazer essa oração. Quero bater um papo com você sobre o nosso filho, moleque que está fazendo bagunça. É teu. Eu adotei, você gerou, então dá um jeito. E é muito legal ver esse lado humano da Bíblia, porque a gente às vezes não entende a importância das coisas, né? A gente lê muita coisa que a gente passa por cima e fica achando que é brincadeira. Mas quando Davi disse, eu vou construir uma casa para Deus, Deus falou, eu adorei essa ideia, eu amei essa ideia, tanto que o rei eterno vai nascer da tua casa, nunca mais o cetro vai se afastar do teu trono. Isso para um homem de Israel era o maior presente que podia, para mim. Imagina que Jesus saísse da minha descendência, que honra! Imagina no céu, que honra! Qual que é a linhagem de Jesus? Filho de Davi. Tanto que na Bíblia, quando Jesus se apresenta no Apocalipse, ele fala, eu sou o rei da casa de Davi, da descendência de Davi. Jesus nomeia Davi como pai dele. É o Filho de Deus que diz, meu pai é aquele ali, a minha descendência é aquele homem ali, o homem segundo o coração de Deus. Então, irmãos, o que eu estou falando com isso? Muitas vezes a gente vê a igreja como uma coisa assim, ah, vamos fazer uma igreja, tá, vamos fazer uma igrejinha lá, vamos lá no culto domingo, vamos fazer uma célula, né? E o pastor está lá, vamos lá gente, vamos lá no encontro, vamos lá no Piauí, vamos lá na reunião para aprender a mexer com social media, porque é hoje que a molecada está falando essa linguagem, vamos aprender para entrar, vamos lá, vamos construir, vamos edificar a igreja, vamos na célula, vamos fazer um encontro de casais, vamos crescer junto, vamos edificar a casa de Deus. A gente olha e fala assim, é legal, vamos lá pastor. Aí depois a gente fica pedindo, Deus, cuida da minha casa. A gente não sabe a importância que tem edificar a casa de Deus, porque se tem uma promessa na Bíblia que Deus cumpre, é que se você edificar a casa dele, ele vai edificar a tua. E tem muita gente pedindo para Deus, Deus, minha filha, Deus, meu filho, ore, pastor, ore pelo meu marido, ore pela minha mulher, amigão. Nem precisa, edifica a casa de Deus. Quando você entra na briga de Deus, ele compra a tua. Tem muita gente que está com o marido que não é crente, com a esposa que não se converteu ainda, com aquele filho complicado, com aquele filho nas drogas às vezes, que é uma coisa muito triste, com aquela filha que não está dando bom exemplo, a pessoa fica preocupada. Meus amigos, edifica a casa de Deus e Ele vai edificar a tua. Eu comecei a trabalhar para Deus desde que eu me converti, eu nunca fiquei um domingo fora da igreja. Eu dei a minha vida para Jesus e eu acabei com a minha vida em todos os outros lados. Eu falei, não quero saber de mais nada. E todos, são 20 anos que eu nunca perdi um culto no domingo. Eu fiz célula, eu lavei banheiro, quebrei parede na igreja, fiz de tudo. Me converti numa igreja. Eu tenho um pastor desde o dia da minha conversão. Me converti, virei músico da igreja, virei o líder de louvor da igreja, virei o pastor da igreja. Hoje eu estou pastorando 7 igrejas e 50 grupos de louvor, porque eu decidi edificar a casa do meu Deus. E um dia eu estava orando e falando, Deus, mas a minha família lá no Brasil, quem vai pregar para eles? E eu nem sabia disso, eu não tinha lido isso ainda, eu estava no comecinho da minha fé. E Deus falou comigo, Julinho, você fique na Itália, eu tenho uma obra para você aqui, na tua casa, você, eu que vou pensar. Hoje eu tenho toda a minha família convertida, eu nunca preguei o evangelho para eles. Eu nunca preguei o evangelho para minha mãe, para meu irmão, para minha irmã. Meu irmão hoje é missionário em São Paulo, meu irmão saiu de 20 anos de crack. Sabe o que é isso? Nós encontramos meu irmão embaixo de uma ponte, cheio de crack. Eu fui drogado por 20 anos, cocaína. Comecei com a cocaína com 13 anos. E Deus eu edifiquei a minha casa, mas edificar a minha casa, edificar a casa de Deus, não basta cuidar do templo. Porque nós sabemos através da Bíblia que o templo do Senhor quem é? Somos nós. Então a primeira coisa que nós temos que edificar é a nossa própria vida. Porque o evangelho não é pregado com palavras. O evangelho é pregado com atitudes. Muitas vezes as pessoas falam de Jesus, mas eles têm uma vida que não bate com aquilo que eles estão dizendo. Aí o mundo olha para você e o áudio não bate com o vídeo, sabe? O cara vê uma coisa e escuta outra. É necessário que o mundo entenda, através das tuas atitudes, que você é uma casa bem edificada. Porque as pessoas não vão se converter com a tua pregação, elas vão se converter olhando a tua vida. Porque a Bíblia diz assim, eu sou a luz do mundo. Aí você vai pregar o evangelho, a pessoa rejeita ele na primeira vez. Muita gente rejeita. Por quê? Você já acordou de noite para ir no banheiro? Já acordou de noite para ir no banheiro? O cara acorda de noite assim, 4 horas da manhã, com o maior sono. Quando acende a luz do banheiro, o que você faz? O olho não aceita aquilo, porque ele está vivendo na escuridão. Ele está acostumado com o escuro. Mas quando você acende a luz, o olho dá aquela... Ele demora um pouquinho para se acostumar, porque ele não está acostumado a ver aquela luz ainda, né? E o mundo faz isso. Quando você prega o evangelho, quando você lança o nome de Jesus, se acende a luz na cara do mundo, que vive na escuridão, que jaz no maligno, é verdade ou não? Então, é normal que o primeiro impacto deles sejam isso, né? Mas aí, naquele momento, quando você lançou a palavra, a primeira coisa que aquele olho que acabou de se abrir vai ver é a tua vida. Ele vai olhar o teu casamento, ele vai olhar o teu comportamento. Ele vai olhar se aquilo que você faz bate com aquilo que você prega. Ele vai olhar se você, na tua família, em meio aos teus parentes, você é aquele cara mais manso que tem. Porque Jesus, ele fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos darei repouso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam comigo. Quando Jesus fala, aprendam comigo, você fala, gente, ele vai falar, ele vai ensinar, vamos abrir a orelha. O que ele vai dizer? Porque eu sou humilde e manso de coração. Aí tem aquela briga em família por causa do Bolsonaro e do Lula. Acho que todo mundo no Brasil brigou com a família aqui, né? Minhas sobrinhas pararam de conversar comigo. Porque eu postei ele não, com os 3 dedos do Lula assim, né? Faltava um. Eu botei uma mão assim, ele não. Minha sobrinha brigou comigo. Universitário, sabe como é que é? Não sabe o que está dizendo. Mas não vou entrar nesse discurso não, porque começa a briga na igreja. Gente, eu passei uma coisa aqui em BH, e naquele momento você é o cara mais calmo. Eu liguei para minha sobrinha, eu estava em Moscou, estava lá na Rússia, longe do Brasil. Eu liguei para minha sobrinha lá da Rússia e falei, minha querida, eu tirei o post. Falei, cancelei. Eu falei, olha, independentemente de qualquer ideia, independentemente de qualquer coisa, o que supera tudo isso é o amor que eu tenho por você. Você é minha sobrinha amada, eu não vou discutir com você por nenhum argumento. Porque eu prefiro preservar o meu amor por você. Agora, qualquer dúvida você tiver comigo, qualquer problema você tiver comigo, eu sou teu tio, você não coloque comentários nervosos no social media lá. Você me liga, eu sou teu tio, comigo você tem diálogo, eu falo com você, eu vou te entender, e se você tiver certo, eu vou mudar de ideia. Eu não creio que você está certa, mas eu não te amo porque você está certo ou errado, eu te amo porque eu te amo e basta. Então assim, tenha mais carinho comigo, porque eu tenho com você. Minha sobrinha pensou um pouco e escreveu: tio, desculpa, eu realmente podia ter te mandado uma mensagem, eu odeio o Bolsonaro. Ela falou assim para mim, mas eu podia ter escrito para você em privado. E eu falei: vê, você pediu, eu tirei o post, eu não vou viver por isso, né? Mas eu votei nele. Entendeu? Então assim, naquela briga de família, eu sou crente, eu preciso ser o cara mais manso de coração que eles conhecem. No meu trabalho, eu sou o cara que chega na hora, eu sou o cara que está ali, eu começo, nós temos, na nossa igreja nova, na sede lá de Milão, nós estamos com 1.000 e poucos membros, e na Itália, nessas todas as igrejas, nós temos 3.000 e alguma coisa. Isso para a Itália é um número absurdo, é um absurdo, é um milagre o que está acontecendo, né? Então assim, todas essas pessoas, elas têm uma ótima ideia da nossa vida, porque eles observam a minha relação com a minha esposa. Que, aliás, homens, é muito simples o casamento. Você vai decidir se você vai ser feliz ou se você vai ter razão. É muito fácil. Tem que falar, psicólogo de matrimônio. Gente, basta você decidir. Eu vou ser feliz ou vou ter razão? Né? O meu chefe tem um só na minha casa. Acabou a conversa. Eu vivo para aquela mulher. Quando uma mulher encontra um homem que é disposto a conversar com ela e olhar na cara dela, porque o homem tem medo que mulher fale demais, mas isso não é verdade, é porque a gente escuta pouco. Quanto menos você escuta, mais elas falam, é quase para te punir. Aí eu chego lá, minha esposa me chama, eu preciso falar com você. Eu já aprendi a lição, antes eu ficava assim, ó Deus, agora eu vou falar por 4 horas. Não, eu sento no sofá, dentro do olho dela, fico assim, ó, lá dentro da pupila dela, olho. Não pode piscar, não olhe para o lado, não responda ao telefone, meu amigo, WhatsApp, bota em modalidade avião, esquece aquele troço, olha para o olho dela, lá na pupila, fale amor. Ô, ela fala por 5 minutos e sai toda satisfeita. Porque a mulher não quer a tua atenção o dia inteiro. Ela quer toda a tua atenção por 10 minutos. Onde você não pensa em mais nada. Aí eu pego, é meu dia de folga. Eu pego, sento no sofá. No meu dia de folga, eu amo ver. Eu gosto muito de cinema. Eu adoro cinema. Eu tenho um cunhado que é diretor de cinema. Minha mulher é atriz. Então, assim, eu sento na frente da televisão e eu tenho um trono lá em casa. Porque minha esposa fala que é o trono de glória da minha música, é o meu sofá. Então, eu sento naquele sofá ali e tem um negocinho para você botar o pé, ficar na posição justa para preguiçar. Aliás, eu nem falo que eu estou com preguiça, eu falo que estou com uma preguiça. Para nem acabar com a palavra, né? E depois desses 10 minutos de conversa com a minha esposa, de repente ela chega com um chocolatinho quente. Imagina a neve lá fora, está um frio lá fora, ela chega com chocolate quentinho quente. Aí ela faz bolinho de cenoura que eu gosto. Aí ela faz isso, começa a me servir. Por quê? Porque ela está feliz de ter um homem que escuta ela. E às vezes o moleque chega para mim na igreja e fala: pai, a gente pode vir morar eu e a mamãe aqui na igreja? Ô, pastor, a gente pode morar aqui na igreja? Por quê, meu filho? Você não tem casa? Tem, mas meu pai em casa ele grita, ele está sempre gritando. Na igreja ele é tão calmo, é tão paz e irmão. Né? Aí a gente fala assim, posso morar na igreja? Porque a Lília é tão legal. Nós precisamos edificar a nossa casa. Porque a nossa casa é a casa de Deus. É a primeira casa a ser edificada. Por quê? Porque a Bíblia fala isso, é do amor que vocês têm uns pelos outros, que o mundo vai te reconhecer filho de Deus. Aí às vezes acontece, tem muita coisa errada às vezes. É verdade, acontece muita coisa feia até dentro da igreja. Mas isso não é nunca motivo para a gente falar. É motivo para a gente ter compaixão, misericórdia, orar e pedir a Deus: Senhor, salva. Tem muito ministro caindo, tem muito pastor errando, muito ministro de louvor fazendo besteira, com matrimônios destruídos, e o povo fica: ó, viu aquele cara, aconteceu com ele? Isso é pecado, né? Na Itália a gente chama isso de o porco que fala mal do bacon, porque é um pecador falando mal do outro, porque falar mal é pecado, maledicência é pecado. A gente acha que pecado é só não usar droga e não fazer sexo. Não, amigão, pecado também é ciúme. Sabe que a Bíblia coloca o ciúme logo depois do assassínio? Os assassinos e os ciumentos não entrarão no reino de Deus. Ei, mulherada! Ei, ó Maiara também! Então, assim, nós precisamos edificar essa casa, mudar o nosso caráter, porque Jesus fala, gente, não é fácil. Quem quer me seguir, tome a própria cruz e me siga. Por quê? Seguir Deus é complicado. Não pecar, se santificar, ter uma vida justa e honesta diante de Deus, não é fácil. Ele nunca falou que é fácil. Aliás, ele falou assim: no mundo vocês vão ter tribulação. Se ele fala que no mundo vocês vão ter tribulação, não é questão de se, é questão de quando. Mas ele fala: mas não tem mais, porque eu venci o mundo. Se você caminha comigo, você vai passar. A diferença é que você não vai cair. Eu vou estar do teu lado, eu sou a tua força. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Verdade ou não? Onde Paulo escreveu isso? Porque a gente está acostumado a ler a frase da Bíblia que a gente gosta, né? Eu posso tudo naquele que me fortalece. O Paulo estava na cadeia, gente, quando ele escreveu isso. Ele estava preso. E ele estava falando assim: eu aprendi a viver com muito, com pouco. Eu aprendi a ter fome e a ser saciado. Eu fui, me bateram, naufraguei com o barco. Imagina a vida dele. O cara pega, sai de Roma, ele era chefe, ele mandava. Aí, de repente, ele se converte, acontece uma desgraça com ele, porque começa a perseguir ele. Aí ele vai preso, ele pede para ver César. Ele entra num barco, o barco naufraga. Mas ele não naufraga aqui no Brasil, no verão, que o cara aproveita e toma um banhinho, né? Que legal, estava mó calor no barco, já caí na, pelo menos caí na água fresca. Não, em janeiro, na Sicília, com água menos zero lá, zero não sei quanto. Um frio de rachar, ele sai do mar todo tremendo, aí tem aquele foguinho na ilha de Malta, ele sai lá, tem aquele foguinho gostoso, ele fala: oh, Deus é bom, tem um foguinho. O cara começa no foguinho, só uma serpente morde ele. Aí ele fala assim: mas vai me acontecer mais alguma coisa? É muita desgraça para um cara só. E ele passou por tudo isso. Então, de repente, lá da cadeia, ele fala assim: eu olhando para trás, eu vejo que tentaram me parar de todo jeito. O diabo tentou me destruir de todo jeito, tentou me matar, tentou me apedrejar. Eu fui expulso da cidade, naufraguei, serpente me mordeu. Aconteceu de tudo e eu estou ainda aqui pregando o evangelho, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. A gente acha que essa frase vai nos livrar dos problemas. Não, ela está te dizendo: você pode passar, você vai ter, mas você vai passar, você vai vencer. E no final da tua vida você vai ser uma pessoa forte. E você vai olhar para trás e falar: eu posso tudo naquele que me fortalece. Se não me mataram até agora, não me mata mais ninguém. Só o Senhor me leva. E tem gente que vive igual peru de Natal, o cara morre de véspera, né? Acontece um problema: ah, meu Deus, eu vou morrer. Não, cara. Você tem o Senhor do teu lado. Então nós começamos a trabalhar no nosso caráter, na nossa casa, no nosso casamento, em tudo isso, não porque a gente quer ser feliz, porque nós respeitamos Deus e queremos edificar a casa dele. Esse é só o começo da brincadeira. Porque uma vez que você vai ser uma pessoa calma, mansa, aleluia, em nome de Jesus, que a tua esposa vai babar em você, fala: cara, o teu marido que é muito bom, meu. Imagina a tua esposa entrar na igreja. Gente, eu tenho esse vanto hoje, eu não tive esse vanto por muito tempo. Mas hoje, a minha pastora, nós encontramos com ela a cada 3 meses como casal. Então, a cada três meses eu me encontro com a minha pastora, com a minha mulher, para fazer um discipulado de casal, porque ela quer saber como é que está meu casamento. A cada 3 meses, porque em 3 meses pode acontecer muita coisa. O último discipulado que eu fiz com a minha esposa, eu me sentei na frente da minha pastora e ela começou a contar como é que estava, que ela esteve nos Estados Unidos, aí ela fez isso, fez aquilo, foi muito legal. Ela estava com o Todd White, com a Cindy Jacobs, orando pelas nações, fazendo um negócio incrível lá, tomou café com o presidente, fez um monte de coisa. E ela contando, aí deu assim uns 50, porque o nosso discipulado durou 1 hora, quando é de casal, quando não é 15 minutinhos, mas... É 1 hora dura, eu fico com ela contando meu casamento. E pode brigar na frente dela, vale tudo, pode, tem que ser sincero, né? Aí nesse dia ela falando, deu 50 minutos. A minha esposa fala: pastora, mas desculpa, mas e a gente? Eu falo: vocês o quê, gente? Olha para a cara de vocês, vocês sorrindo, o cara todo feliz. Eu vou falar de quê com vocês? Dá para ver na cara que vocês estão bem. Eu conheço casal, cuido de casal o dia inteiro. Eu sei que vocês estão maravilhosos. Tem uma área, ela falou assim: tem uma área efervescente em volta de vocês. Naquele dia eu fiz. Eu saí de lá com a moral, ela me botou até para pregar domingo. Falou: conversa com os homens da igreja. Por quê? É fácil isso? Não, é um preço. É um preço muito caro, às vezes, que a gente paga no casamento. Mas sabe por que eu paguei esse preço? Eu passei 2 anos no meu casamento, os primeiros 2 anos, brigando muito com a minha esposa, mas muita coisa. Mas eu decidi um dia, porque eu pensei bem, eu olhei para o céu e falei: Deus, o dia que eu falei sim, eu quero... Na verdade, eu não falei para ela, eu falei para você. Eu falei: me dá essa filha aí que eu vou cuidar. Então, assim, o meu fato de melhorar para ela, de ser um marido bom para ela, não é para ela, é para o Senhor. E se ela for uma péssima mulher para mim, eu não vou ser o que ela é porque ela é. Ela vai ser uma péssima mulher para mim, eu vou ser um ótimo marido para ela, mas é porque eu temo o Senhor. O Senhor vai me honrar. Eu nunca mudei a minha esposa contando para a minha pastora o que ela fazia de errado comigo. Eu mudei a minha esposa contando para a minha pastora o que eu fazia de errado com ela. E ela pegou a Bíblia e falou assim: a Bíblia diz isso, isso e isso. Eu não sei como você vai fazer, bate a cabeça na parede, chore diante do Senhor, faça o que você quiser, mas isso é o que você tem que fazer. E eu falei: vou fazer pelo Senhor. E eu me mudei para ela, porque o casamento, você não entra no casamento para ser feliz, você entra no casamento para fazer feliz alguém. Ninguém te completa. Eu nunca entendi essa coisa: ah, fulano me completa. Gente, isso está completamente errado. Como, pastor? Como está errado? Está errado. Não existe um homem que possa completar uma mulher, nem uma mulher que possa completar um homem. Sabe por quê? Deus criou Adão. Deus cria coisas imperfeitas, então o homem era já completo. Aí ele criou Eva perfeita, completa, melhor do que o homem, que diz que o cara faz sempre um esboço antes de fazer obra-prima, né? Aí fez, por isso que fez o homem primeiro. Mas a mulher é já completa sem... Sabe como que você tem que se casar? Eu sou completo em Deus, estou pronto para a relação. Porque eu detesto vampiro, eu não gosto de filme de vampiro, eu detesto figura do vampiro, aquele dentão. E tem muita gente que casa para sugar o outro, né? Eu estou carente, eu preciso de amor, você tem que me dar amor, você tem que fazer isso, me faltou isso na minha infância. E ela começa a sugar o cara, ou o cara começa a sugar a mulher. Mas mais cedo ou mais tarde a pessoa vai cansar e falar: chega, gente, ou basta, me deixa. E vai entrar em crise, porque o casamento não serve para se completar. Aí eu falo assim: a minha esposa não precisa de mim para nada, para absolutamente nada. E eu não preciso dela para nada, mas para nada mesmo. Aí você fala: mas pastor, então por que vocês estão casados? Porque a gente quer. Essa é a beleza do casamento. Eu só estou com ela porque eu a amo e porque eu quero. Não tem necessidade nenhuma no meio disso. Olha que maravilha. Aí a gente resolve tudo. Mas tudo isso eu fiz para edificar a minha casa. Por quê? Porque eu queria ser um bom homem de Deus. Aí você entra na segunda fase. Quando você está edificado, você começa a edificar essa casa, essa igreja. Essa igreja é celular, né, pastor? Essa igreja tem células. Quando você sai de casa para ir na célula, nunca sai assim: ah, vou na célula hoje à noite. Ah, está afim não, tem futebol hoje, vou fazer lá um franguinho lá na panela, lá, ver um futebolzinho. Gente, saia de casa com uma coisa que na Itália a gente chama de fierezza, quando você estufa o feito assim, sabe, bate as asas e fala: eu vou para a minha célula. Por quê? Eu estou indo edificar a casa do meu Deus. Eu estou indo transformar a história da minha vida. Eu estou indo aprender, eu estou indo crescer, porque eu quero ser uma boa pedra na edificação dessa igreja. Eu vou ser um pilastra dela. Eu vou estar ali no meio, igual a coluna da igreja. Eu vou aprender, vou crescer, vou para a célula. Eu estou edificando a casa de Deus. Aí o cara que faz a célula, ele sai com o mesmo pensamento: hoje eu vou abrir a minha casa vai virar a igreja do Senhor, onde nós vamos edificar a casa de Deus. É muito mais importante do que a gente pensa: vou na célula. Não, amigão, você está indo edificar a casa de Deus. E ele está respondendo: se você edifica a minha casa, eu vou te dizer uma coisa, vou ser eu que vou construir a tua. Aleluia. Aí você vai começar a melhorar no casamento, a tua vida de repente. Tem um cara, outro dia que eu conversei com ele em Curitiba, e logo depois dessa pregação, porque eu fiz a mesma pregação lá, eu falei: edifica a casa de Deus e ele vai edificar a tua. Esse cara, ele chegou para mim depois e falou: sabe, eu não era muito assim com célula, com isso, mas eu decidi, eu vou ser um homem bom para a minha igreja, eu vou edificar a igreja. Ontem ele me escreveu, não, sexta-feira ele me escreveu, eu estava na Lagoinha, ele me escreveu dizendo: pastor, eu decidi edificar a casa de Deus, eu não encontro emprego há muito tempo, e Deus vai me ajudar. Eu falei: amém, é isso aí. Ontem ele me escreveu: pastor, segunda-feira eu começo. Ele não encontra. A gente pensa que às vezes a gente dá uma coisa para Deus, eu dou isso aqui para Deus, e Deus me dá dois desses. Eu dou uma oferta pensando que Deus vai me dar dinheiro depois, meu salário vai aumentar. Mas quem falou para você que é isso que você precisa? Sabe, teve vezes que eu fui fiel nas minhas ofertas na igreja, e sabe o que Deus me deu? Deus curou. Eu tinha uma doença no rim muito grande, que chama glomerulonefrite membranosa, é um negócio que mata o rim. Eu fui curado, é incurável essa doença, meu médico nunca viu uma coisa dessas. Meu rim foi curado, senão hoje eu tinha que todo dia me agarrar na máquina lá e fazer diálise. Imagina que inferno, eu quero viajar o mundo, pregar o evangelho, não posso, porque tenho que ficar grudado na máquina. Eu fui curado. Quem sabe que Deus não me deu isso porque eu sou fiel nas minhas ofertas? Porque a Bíblia fala: as estradas do Senhor são mais altas do que as tuas, e os pensamentos dele são mais perfeitos. Ele não te dá o que você pede, ele te dá o que você precisa. Amém? Tem gente que vai ser fiel ao pastor e Deus vai te dar um casamento são. Deus vai tocar o coração da tua esposa, porque é aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Amém? E aí você começa a edificar a casa de Deus. E meus irmãos, a Bíblia te garante, mas eu também, porque eu vivi isso na minha pele. Deus não é devedor de ninguém. Quando você compra a briga dele, é por isso que ele se apresentou como Yahvé Sabaote. Por que que ele falou? Ele podia se apresentar como Yahvé Nissi, Yahvé Rafá, Yahvé Jirê, mas ele falou Yahvé Sabaote. Por quê? Ele está falando assim: amigo, compra a minha briga, que eu compro a tua guerra é minha de hoje em diante, porque você resolveu edificar a minha igreja, a tua guerra é minha, sou eu que combato no teu nome, eu sou Yahvé Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Deus, quando apresenta com um nome, se liga, porque ele está dizendo em qual modo ele vai se apresentar na tua vida. Então Davi no começo estava lá embaixo da mesa, morrendo de medo. Aí de repente Deus começa a falar: sai daí, amigão, sai debaixo da mesa. Aí eu vou edificar a tua casa. O bichinho já olha assim: ué, eu sou mineiro também, né? Uai, eu vou edificar a tua casa. Aí o Davi já olha: do teu trono vai sair o rei eterno. Aí o bichinho já, é mesmo? Já levanta da mesa: eu vou transformar o teu trono em algo que nunca vai acabar. Aí ele começa a falar, a esse ponto, já está Davi olhando para Natã assim: aí, perdeu. Você não sabia o que você estava dizendo. O negócio era muito maior. Então sai de casa com aquele orgulho santo: eu vou para a casa do Senhor. Eu vi o pastor Sóstenes hoje dizendo: não olhe para os celulares, não esteja distraído, estamos orando, não sei o quê, né? É porque ele está certo, porque ele entende esse princípio. Momento de reverência, estamos reverenciando o Rei dos Reis, estamos edificando a casa dele. Por quê? Se você edifica a tua vida, as pessoas, sabe, uma vez eu estava cuidando de uma igreja na Sicília, e essa igreja nós ficamos com 6 membros por 1 ano e meio, e eu me perguntava, toda semana eu pegava avião, acabava lá embaixo da Itália, lá na Sicília, para 6 gatos que brigavam o dia inteiro. Já viu briga de gato? Os bichos, o dia inteiro, e eu cuidando deles. E eles não entendiam por que que eu passava esse tempo todo cuidando deles e nunca falei de evangelizar, de nada. Porque eu falei: amigão, sabe por que que essa igreja não vai crescer? Por quê? Porque Deus ama as pessoas. Deus ama as pessoas. E eu, que não sou Deus, não colocaria nunca ninguém embaixo de vocês, imagina Ele que é perfeito. Então Ele não manda a gente para cá porque vocês não têm condição de cuidar deles. Todo mundo me olhou assim: é verdade, é dura a verdade, mas é verdade. Vocês têm que começar a aprender a ser crentes antes. Aí eles começaram a se falar. Teve uma vez que eu botei eles para brigar, porque lá na Itália é assim: fulano fala do outro, eu ouvi, eu falo: amigão, venha comigo. Não tem esse negócio, lá na Itália nada se esconde, o europeu ele fala na cara tudo. Eu ouço: ah, o fulano me falou isso, vem cá. Fulano, vem cá. Acabei de passar ali, ele estava falando isso e isso de você, conversem. E eu fico olhando. Pertinho, pode conversar. Ah, pastor, você dedurou. Dedurei mesmo, porque a verdade é o que nós pregamos. O pai da mentira se chama diabo. Aqui não tem filho do diabo, não. Vamos falar na cara, vamos brigar. E irai-vos, mas não pecai. Né? Briga mesmo, mas sai daqui, irmão. E o negócio funcionou. Eu botei os caras para brigar. 6 pessoas, 3 casais. Foi um negócio de doido. Um acusando o outro e não sei o quê. Coisas velhas que eles nunca tinham resolvido, né? O negócio durou tanto, durou 6 horas e meia. E eu só olhando, eu não entro no meio, não fico mediando não, tem que brigar mesmo. Eu fiquei olhando, de repente o negócio estava demorando tanto que me deu fome. Eu peguei meu celular, mandei via mensagem, pedi uma pizza. A pizza chegou, eu saí, peguei e entrei de novo e o pau quebrando. E eu lá, fui lá, peguei minha pizza e comecei a comer. Comendo, a pizza acabou, chegou 2:30 da manhã, estava todo mundo acabado. Aí eles acabaram chorando, não sei o quê. Eu, cansadão, levantei e falei: gente, vomitaram tudo. Tem mais alguma coisa no estômago aí faltando? Não. Podemos recomeçar amanhã a construir essa casa de Deus pelo amor dele que a gente tem? Podemos. Beleza. Depois de 6 meses, a igreja tinha 150 membros. Porque Deus é bom, gente. Ele nunca vai encher essa igreja se ele não tiver uma base sobre a qual apoiar. Então, edifique a tua vida pessoal por amor a Deus, edifique o teu casamento por amor a Deus, edifique a educação dos teus filhos cristã por amor a Deus, faça tudo por amor a Deus, edifique essa igreja, ofereça-se, não espere que o pastor implore: pastor, eu posso te ajudar em alguma coisa? Gente, eu fazia compra para minha pastora, Eu ia no supermercado fazer a compra para ela. Depois eu parei porque estragava tudo. Ela não come. Aquela mulher não come, não dorme, não vai no banheiro. Não sei, é um ser. Eu perguntei para ela: você é um anjo? De repente até anjo vai no banheiro, mas ela não. Né? Mas eu sempre fiz, eu sempre perguntei: eu posso ser útil em algo? Posso fazer algo por você? Teve uma semana que ela estava organizando uma viagem para Israel com a igreja, ela estava pirando, porque ela tem essa mania de essas coisas, ela faz ela mesma, né? E eu falei: pastor, eu posso fazer algo com você? Ela me olhou e falou: cara, pode. Faz uma busca de hotéis para mim em Jerusalém. Para que eu perguntei? O troço mais difícil que tem. Eu liguei para um monte de hotel, aí o hotel era bom, o preço era alto, o outro preço era bom, mas o hotel não tinha lugar para 50 pessoas. Eu fiquei 2 meses rodando de telefone para Israel. Mas eu consegui, porque eu ofereci a minha ajuda para alguém que não estava pedindo. Por quê? Porque eu quero honrar a minha autoridade, eu quero honrar a minha pastora. E Deus me honra com isso. Amém? A gente só tem a ganhar com isso. E lembre-se, se você constrói a casa de Deus, amigão, você não vai precisar nem brigar com o diabo mais. Porque quando ele começar, ele vai ser o contrário de Jesus, né? Porque Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, o diabo pediu para te valhar. Eu acho que o Pedro estava até assim, tranquilo, né? Ah, imagina o cara lá, pediu para me valhar. Aí ele olha para Jesus: e a vara foi permitida, amigão. Eu liberei. O quê? Liberei. Ó, e tem mais, orei por você, fica tranquilo, né? Mas se você entra nessa visão, você não vai precisar nem brigar, porque a tua briga é dele. Yahvé Sabaoth, ele mesmo vai brigar pela tua casa. Ele mesmo vai brigar pelos teus filhos. Ele mesmo vai brigar pela tua casa, pela tua família, pelo teu marido, pela tua esposa. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos orar? Amém? Vocês estão de acordo? A história é maravilhosa. Deus deixa essas histórias para a gente saber. Mas hoje eu quero orar com você. Eu não creio que eu vou fazer um apelo hoje, porque eu acho que vocês entenderam a mensagem muito bem. Eu vejo que estou falando com pessoas inteligentes. Vocês estão com carinho de quem entendeu assim, né? Mas eu quero só fazer uma oração e levantar a voz no céu, onde cada um de nós, porque por isso que eu não vou fazer apelo, porque isso não é uma coisa de quem quer, isso é uma coisa de quem deve. Então todos nós, juntos hoje, vamos ver: Senhor, eu vou edificar a minha vida. Eu vou edificar a minha vida. Porque eu te amo. Porque eu te amo. Porque o Senhor merece isso. Porque o Senhor merece isso. Eu vou trabalhar no meu caráter. Vou trabalhar o meu caráter. Eu vou ser fiel à minha igreja. Vou ser fiel à minha igreja. Eu vou lutar pelo meu casamento. Vou lutar pelo meu casamento. Para que eu melhore. Que eu melhore. Para a pessoa com a qual eu casei. Para a pessoa com a qual eu casei. Por amor a ti. Por amor a ti. E depois disso. Depois disso. Eu vou edificar a tua igreja. Vou edificar a tua igreja. Vou servir ao meu pastor com todo o meu coração. Servir ao meu pastor com todo o coração. Porque eu amo a ti. Porque eu amo a ti. Eu construirei a tua casa. Eu construirei a tua casa. Porque não é justo. Porque não é justo. Que o Senhor me salve. O Senhor me salve. E me dê uma casa sã. Me dê uma casa sã. E a tua casa esteja embaixo de uma tenda. A tua casa esteja debaixo de uma tenda. Eu vou construir para ti o melhor palácio da cidade. Eu vou construir para ti o melhor palácio da cidade. Mesmo que ele seja espiritual. Mesmo que ele seja espiritual. E a cidade de Belo Horizonte. A cidade de Belo Horizonte. Reconhecerá. Reconhecerá. Que nessa igreja. Que nesta igreja. Estão os filhos de Deus. Estão os filhos de Deus. Porque eles se amam. Porque eles se amam. E amam a tua igreja. E amam a tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.